this that haunted. Yeah, yeah, yeah, yeah. Você se garante que fuma planta, esconde na cara de santo. Não é de confiança, ela é mimada, quebrada e responsa. Eu tô do outro lado, fazendo meus corre com as minhas neuroses. Isso que você não entende, e se fosse diferente, melhor não, que eu quero te ver bem. Também sofri sozinho, também mandei mensagem. Mudei os meus caminhos, mudei prioridade. Outros copos, boca e sabor, outros olhos que me calou. Outro gole, a noite acabou e a saudade voltou. Eu só errei saca da noite anterior. Ou se ela me chama, eu tenho certeza que vou. Foi só falar dela que o celular tocou. Me chamando pra fuder, sem falar de amor. Foda que eu sei que você é bem melhor que as outras. Levanta minha mão quando eu coloco na sua cor. Mordendo seu corpo, baby, beijando sua boca. Eu tenho todas as maneiras pra deixar essa mina louca. Uma ligação, duas horas eu pensando em você. Três gole eu vou ter que te ver. De quatro vai ser minha visão. Porque você sempre quer tá com a razão. Mil motivos pra te deixar louca, mas 10 mil motivos pra dizer que não. Eu sofri sozinho, eu não sei ser sozinho. Me perdi em outras bocas, mas não esqueci seu carinho. Do que adianta ter várias se você não tá comigo? Talvez eu não te ame, mas é só o efeito do álcool. Eu só errei saca da noite anterior. Ou se ela me chama, eu tenho certeza que vou. Foi só falar dela que o celular tocou. Me chamando pra fuder, sem falar de amor. Foda que eu sei que você é bem melhor que as outras. Levanta minha mão quando eu coloco na sua coxa. Mordendo seu corpo, baby, beijando sua boca. Tenho todas as maneiras pra deixar essa mina louca.